escrevi seu nome no meu braço, eu não te esqueço mais. É bom cuidar dessa responsa. Cuida de mim, senão te largo e eu não volto mais. Comigo ninguém tira onda. Eu quero alguém que vá comigo além, me fortaleça e encarar a vida. A vida é minha, eu tenho vez também. Eu quero aproveitar a brisa. Volto com uma sede de leão pra matar, e você vai pagar a conta. Não vou perdoar se você não estiver lá, não. Comigo ninguém tira onda. Eu quero alguém que vá comigo além, me fortaleça e